Espírito Santo nos leva além, nos leva além, nos leva além. Águas mais profundas, águas mais profundas. E reacende a chama em nós. Queima em nós, queima em nós, Espírito de Deus. Rio que flui, rio que flui do trono de Deus. Rio que flui do trono de Deus. Flua, flua, Espírito de vida, Espírito de vida. Reacende a chama. Espírito de vida, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, reerga suas mãos, você é livre, livre, livre, existe mais, existe mais, existe mais, xerará da maché, canta maché. Thank you.